Salvador, é o Gol 906. Gol no 096, Fortaleza aprovado nível 370, via Pêndulo 19, Bangu, DCT, Abucu após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva à esquerda. Transponder 5066, controle Salvador 1998. 70 via Brasil Gol 19, Bangu, DCT, Abucu, DCT. Decola da 10, saída Momo, transição Froti, curva à esquerda posse. Transponder 5066, controle 1998. Gol no 096, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei. 096. Adam Oscar, Golfo Serra no solo 04, direito 121, decimal 9. Gente, Oscar Golf Sierra, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Pouso na 10, vento 110 graus, 092. Delivery pouso no 063, número 3. Aeronave? 810. Afirmativo, autorizado final, ILS X-Way pistão no 0, reporte estabilizado no localizador, o Rio 9810. Reportará estabilizado, 9810. Oscar Golf Serra, mantente-se da Juliette. M3 no 3, no sala 06, direita 1219. 209. Oscar Golf Serra, devido a obras no pátio, o senhor vai táxi até o través do portão 08 e aguardar a viatura Follow Me até a Lima. Oceano é 6313, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette. Ok, afirmo. Antes da Juliette, 6313. Oxalé 6313, ingressa via Juliette, porta 104. Juliette do 4. 198, decimal 95. Machado entravado, 1895, 98, 10. Quem foi prosseguir no táxi? Fui LS, Machado entravado, 98, 10 da Rio, boa noite. 98 no 0, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso 98 no 0. Solo é o gol 1-0-9-6-5, pushback e acionamento. 1096, livre acionamento, chama para o táxi, portão 105. Livre, chamarei para o táxi, o 096. Oscar Golf Serra Lima, Mike Quebec, Quebec, chama para o Rio 9810, solo 11, livre à direita, solo 121, decimal 9. À direita 1219, 9810. Livrou 98110 da Rio. Rio 9810, táxi via Aquilo, pátio 3, atentando ao balizador. 9 quilo, pátio 3, atento ao balizador, 9810 da Rio. Control é o gol 1096 para o táxi com 133 a bordo, 3 horas e 34, alternando o Recife. Taxi via Índia, gol 1096, quando no ponto de espera chame 1895, ajuste padrão, bom voo. Índia, 1895, ajuste padrão, o 096. Boa noite, qual é o 096, pronto, no ponto de espera da 1-0. 1-0-96, linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 9-9. A linha e decola da 1-0, 096. Autorizado, final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Decolada 17, controle 1119, decimal 8, bom voo. 198, grato, boa noite, 1096. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1096 na Momo, cruza 1100 pés. 1096, conta suba para nível 370 na saída Momo. 370 na Momo, gol 1096. autoriza pro frote pro gol 1096. 1096, devido a tráfego inicialmente Cockpo. Cockpo, grato, 1096. Estabilizado. 3305, chame Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. 8895, obrigado, tá? 3305. Cuno 246, acione identificação dessa via. Chegada a Bonfi para 4000 pés, o QNH 1013. Chama o centro Recife em 1025 decimal 45, alterna 126 decimal 85. externo, baixada de trabalho, tem 3305. 3305, livre pouso no 1-0, vento 1-0, graus com 1-0-9, altímetro 1-0 no 3. Gente, livre pouso, pistão no 0, tá 3305. Sino 5105. Muito, boa noite, acione a identificação, prossiga na proa de Mari, Kenegal no 013, reporte no ponto, ideal de descida. Ideal de descida, tá modulando em 19,8, confere? Afirmativo, 1-9 decimal 8. Ok, tá no ideal de descida agora, que o centro tá pagando 28, 20.8. Redigado pela informação, trip 5218, desça para o nível 050. 050, 5218. Noite, trip 5591, nacione a identificação, prossiga na chegada Bonf, Kennedy 1-0-1-3, reporte no ponto e deu descida. Com o 91 autorizado pro de Bonf. Solo 28, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3305. Muito boa noite, tá 3305, levou na escuta. Tá 3305, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, tá 3305. Boa noite, acione identificação. Essa via chegada Bonf para o nível 070, o QNH no 013. O 972 reduza para 250 na. Afirmativo, Rio 5972. 172, vetoração, devido a tráfego, rua direita, a proa 225. Proa 225, limite vai ser a radial 340 de Salvador. IP 5591, desça na chegada Bonf para o nível 060, o QNH no 013. IP 5218, autorizado para o ITAP. Luna 70, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 080, QNH no 013. Negativo, é o número 5 na aproximação, com o Luna 70. Luna 246, desça via para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. IP 5972, reação navegação para o Edipelo. Luna 246, vetoração final ILS, X-Ray, pistão 0, curva esquerda para 185, limite ao localizador. IP 5218, vetoração final para sequenciamento, curva esquerda para 020, o limite é o localizador, deixa para 3000 pés, o QNH no 013. Esquerda 020, 1013, descendo para 3000, posso reduzir então, senhor? Negativo, trip 5218. Obrigado. 5, 2, 1, 8, corre direita pro 0, 5, 0. Meia esquerda pro no 30, repórter estabilizar no localizador. 30 para estabilizar, 5218, curva direita pro 080, 5218. Direita 080, tá marcando 180 nós. Isso, 5972, não foi possível ultrapassar, curva direita pro 240, direita 240, Rio 5972. Pare sua descida no nível 100. 00, 5591. Em 3.5218. 5218, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 1-0. 2.000, livre ILS, portaria estabilizado, 5218. Estabilizado, bom, 1246. 1246, torre 118, decimal 95. 2946. Vitória, só para sequenciamento, curva esquerda pro a norte, o limite ao localizador, desça para o nível 050. Pro a norte até o 50, o 970. 5591, desça para o nível 090. 090, 5591. Corre gol no 2466. 246, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 9-9, altímetro no 0 no 3. 13, livre pouso na 1-0, bom, 2-4-6. 9-1. Essa para 2.000 pés, a 5591 chame final em 1-1-9, decimal 3-5. 2.000, 1-1-9-3-5, TP 5591. A 235, a sua unidade de identificação dessa via chegada a bomba para o nível 060, QNH 1013. Trip 559 no controle. Esquerda na proa 210, limite localizador, chame final em 199, decimal 35. Reduza para 220 nós e chame sinal em 199, decimal 35. 19-35, boa, tá reduzindo. 5218, NLS. 5218, chame torre 198, decimal 95. 5218, 95, muito obrigado. 1970, prossiga na chegada à mar e desça para o nível 070, QNH 1013. 50. Até o 50, 1970. 70, QNH 1013. Né 6224 na escuta do controle. 5972, controle. E a chegada Mari para o nível 080, o QNH 1013. No controle? Você escuta 5591? Chame final, 119, decimal 35. Então lá na final, 119, 35, 5591. Via 5972, chame final em 199.35. Ou 1170, chame final 199.35. Rio 5972, mantenha pro, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Pelo pro, ajuste padrão. DP 5591, transfere. 559 da TRIPS autorizada, final do procedimento, inicie redução de velocidade, informe no localizador. Comandar no localizador, reduzindo 5591. Rio 5972, curva esquerda pro 180, limite permanece. Gol no 170, curva direita pro 050. 450, 1170. Reduza para aproximação. Você vai seguir a aeronave ATR-72, passando o externo 5 milhas à sua frente. Dá certo, irá reduzir 5591. Gol no 170, reassuma agora na proa de Duna. Está autorizado ao final do procedimento. Desça para 3 mil pés. O ajuste padrão. Duna 3 mil, 1170. Rio 5972, desça para 2 mil pés. Aguarde vetor final para o localizador. Simon 246, taxi Alfa, Juliette, portão 05. O localizador TP 5591. Trip 5591, Duna, completa final, torre 1895, tempo pouso. 1895, grato, 5591. Torre, bom dia, o 5, boa noite, o 5218, passou externo, baixa a travada. Trip 5218, livre pouso na 1-0, ventou no 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, 5218. Desça para o nível 050. Oi, Salvador, muito boa noite, TP 5591. Boa noite, 5591, repasse externo. É para dar no externo, 5591. Equador 98, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 1-0-0, Kenegal no 0-1-3. No 970, inicie redução para 2209. 2209, vou 970. Boa noite, Trip 5515, acione identificação dessa. Proceda a chegada bom, QNH 1013, reporte no ponto ideal de descida. Passou o externo, Trip 5591. 5591, aguarde que está livre. Aguardará, 5591. Está passando Duna agora, completa a final do procedimento, torre 118.95, tambor pouso. É o localizador, desça para 3 mil pés, o QNH no 03. Esquerda 020, descendo 3 mil pés com 1013, reporta no localizador. Boa, 970. 1970, chame final em 1.19.35. Canal 35 final. Samba direita, 1219. 219. Rio, Salvador Rio, 5972. Rio 5972 é parte externa. Para externo, 5972. No avião no livre pouso na 10, vento 10 graus com 9 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso na 10 para o trip 5591. O Prodiduna desça para 2000 e está autorizado a final do procedimento. Prodiduna descendo 2000, guardando o final. Voo 970. Autorizado. Autorizado o final então, 970. No 170, reduza para aproximação, chame Torre Salvador, 11895, tomou posto. 195 vai chamar, o 170, bota. 25972, final de 6. 25972, aguarde pista livre. 13 vai chamar, vitorador, e confirmando o POB 131, 131. Reduza para 2209. Cinco, cinco, nove, um, no solo 47, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Nove sete dois, livre pouso na 10, vento 10 graus, com 10 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso, pistão 10, 9 7 2. Chane 6224, desça para o nível 050. 5972. Para o nível 060. Quase com a 298. Desça para o nível 070. Quase 235, continua descida, 2 mil pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportará estabilizado no localizador, 4235, 2 mil pés. Desça para o nível 080. 970, completa final, torre 11895, tomou posto. 295, boa noite, bom trabalho. 5972, solo 149, livre à direita, solo 12, um decimal 9. No 70, livre pouso na 10, vento 10 graus com 9 nós, altímetro 10 no 3. Autorizado na 10, coronou no 70. Cinco, nove, sete, dois, alfa, quilo, pato 3, posição no 0 do pato 3. Tripulação, preparado para o pouso. 6224, prossiga via para 2 mil pés, que é legal no 013. Para 2 mil pés, 1-1-7-0, solo ao 5-0, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. É, confirma, solo. Solo 5-0, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, até mais, obrigado. Deu 60, gol 888. Boa noite, 88, descida para 4 mil pés, QNH no 0 no 3. Assumiu 23, 888. Paulo, boa noite, gol 1170, livrou a pista. 1170, de Alfa, Juliette, portão no 0. Alfa, Juliette, portão 10, gol 1170. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Azul 4235, final de 7 milhas. Boa noite, 4235. Continue a aproximação, número 2 para pouso. 4235. 1919, decimal 95. 4298, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, o limite. É radial 280, Salvador, desça para 4 mil pés, QNH no 013. Do 4235, controle. Channel 6224, autorizado final e alinhado X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportará estabilizado no localizador, Channel 6224. 88, curve à esquerda, proa 200, limite localizador. 200, limite lock do primor. Boa noite, voo 1970. 1888, desça para 2 mil pés, curva esquerda, Bruno 40, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 40, camarada estabilizado, descendo 2 mil, voo 32. Estabilizado no localizador, Chanel 6224. Chanel 6224, chame Torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. 895, Chamorama, boa noite. Do 4298, curva direita pro 070, para interceptar o localizador, desça para 3 mil pés. 6224, reporte externo. Reportará, 6224. Fico no 5, desça para 4 mil pés, QNH no 0, no 3. Para 4 mil pés, com ajuste no 0, no 3, 5, 5, 1, no 5. O 298, continue curva direita, proa 090, reporte estabilizado no localizador. 4235, solo 55, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 4235. Passou eu, estéreo, marcha travada, chanel 6224. Gente, vento 110 graus, com 0 nas, altímetro 0 no 3, aguarde pista livre. Aguardando, chanel 6224. 63 no 3, livre decolar, dá 10, vento 110 graus, com 0 nas. 3 no 3, sim, livre decolagem, pista 10. 8 alfa, chulete, portão 08. 708, pô. Afirma, tá correto. Uno no 8, decimal 95. 295. Quatro, dois, nove, oito. Desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, azul, 4298. 2294. Chiné 6313, decolado ao 57, controle 119, decimal 8, bom voo. 191. 198, grato, bom trabalho. Controle Salvador, Chiné 6313. Chiné 6313, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, possível coordenar a proa de Leda? Baixado, travado, boa noite. Boa noite, 1888, vento 110 graus com 99, altímetro 10 no 3, aguarde pista livre. Guarda. É 224, solo 58, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, 224. Salvador, boa noite. China era 6224, livrou. 6224, boa noite, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 6224. Altímetro no 0, no 3. Livre pouso, não no 0, vou depois. 6498, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Torre 1-8-95, azul 4298. Segundo Cio, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, desça para 2000 pés, final autorizado, final ILS, X-Ray, reportará no localizador. 3178, após ETAP, desça via para 2000 pés, QNH 1-0, 1-3. Aproximação 4298. Controle 119, decimal 8, aciona 5116. Gente, autorizado para receber nível 330 pelo 50, decola da 10, por subida da transmissão, ajuda. Então, controle 198, transporte 5116. Correto, reporte pronto, push, tá? Contaremos. Dois números, tem morado, você tem do plano? 00, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, obrigado. Saída da Elzo, após da Elvo Aleida, após Bridge. Foi, lembrando a pista, tá bom? 4298, livre pouso na 10, vento 110 graus com 11 nas, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na pista no 0, altímetro no 0 no 3, azul 4298. Decolagem? ABT, o 5206. Mais 15 minutos. Não, confirma aí o BT do plano, horário de plano. Tá atrasado, seria uma VLA? Estabilizado no localizador. Trip 5, segundo 5, chame torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. Na 3178 autorizado, final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporta estabilizado na X-Ray da 10, 3178. E o 5972 solo? Saída vai ser da Euleda Eudes, prosseguindo na Peruísk 50, confirma o top. 5972, Galeão 400 autorizado, via Peruísk 50, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Eudes, controle 119, decimal 8, aciona 5124. Solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 9.